olhos de ver. O que me chama a atenção nos outros? São suas qualidades ou seus defeitos? E eu? O que eu estou manifestando de uma forma mais contundente? São as nossas visões que nós temos. E é difícil, se nós pensarmos, porque nenhum de nós é tão bom e nem está tão errado. Mas é importante que o desejo de progredir como ser humano, escolhendo cada vez melhor as sementes que nós plantamos, ou seja, que os nossos pensamentos, palavras, atitudes carreguem cada vez mais o bem na direção do outro. Sim, porque não é fazendo o bem para nós que nós vamos crescer como ser humano. Porém, fazendo para o outro, nós estaremos sim crescendo. É pelo sacrifício que nós sublimamos os nossos impulsos. E impulso é uma palavra que, quando nós pensamos nela, nos vem em mente algo instantâneo. Então, se não é pelo nosso sacrifício de interromper esse fluxo praticamente instantâneo, nós vamos sempre produzir as mesmas coisas. E é preciso que nós possamos abrir mão do nosso eu para poder vencer as nossas tendências, sendo que algumas delas são milenárias. E apesar do prazer momentâneo que elas nos trazem, elas acabam nos prendendo ao nosso próprio egoísmo. Renúncia, sacrifício para romper. Como exemplo da semente, que ela precisa sair do escuro da terra em busca da claridade, para que ela possa produzir, romper aquele escuro e aquele lugar onde ela está aparentemente confortável. Se ela não fizer isso, ela apodrece ou seca. Enfim, ela se torna inútil, ela desperdiça a possibilidade de ser ou de vir a ser. Nós somos iguais. Nós temos que abandonar o nosso comodismo e aquilo que é conhecido, para ir além, em busca da luz que direciona, que dá a vida, que sustenta. Então, o que chama a atenção no outro? Em toda criatura existe a luz e a sombra. E normalmente nós vemos aquilo que é mais claro para nós. Precisamos reaprender a olhar, buscar o bem e elogiar o bem. Essa é uma forma de incentivo, de estímulo, para que o outro continue e seja encorajado. E eu exercite a minha percepção para esse processo infinito que é a transformação. Esse é um ato de amor. Dos tantos que precisamos aprender para entender as palavras de Jesus, quando ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas não é só reencarnar. É agregar nessa oportunidade a qualificação espiritual que nos é oferecida. A todos, a paz e que a bênção de Deus recaia. Que assim seja.